de facto, o concelho foi fortemente afetado por esta tragédia, pela devastação que provocou em habitações, na floresta, destruição de bens, de empresas, destruição de vidas, lamentavelmente destruição de vidas. Foi de facto uma situação, está a ser ainda uma situação dramática. Queremos que a vida, e tudo estamos a fazer para que a vida das pessoas, das empresas, das organizações volte à normalidade. Há bons sinais do retorno à normalidade, as pessoas estão alojadas. Todas as famílias estão alojadas. Estão alojadas, portanto não há desalojados, pelo menos que tenhamos conhecimento. Se há situações que estão fora do, digamos, deste crivo, desta monitorização, desta verificação que fizemos no território, foi feita com a ajuda das IPSS, com a ajuda das juntas de freguesia, especialmente com a junta das freguesias, foi o grande parceiro do município, com a ajuda da segurança social, que esteve também no terreno, da própria área da saúde, com o apoio de voluntários que acorreram ao Oliveira do Hospital, se houver algo, portanto, que bateram o território todo, se houver alguma situação de alguém que não esteja alojamento, até pedi através da Rádio Nova que contactassem o Gabinete de Ação Social e Saúde da Câmara Municipal para que possamos em tempo rápido realojar todas as 123 pessoas que numa primeira fase tínhamos sinalizadas, entretanto o número foi subindo e neste momento estão todas as pessoas que nós conhecemos, estão registadas, que foram detectadas pela Junta de Freguesia para este conjunto de parceiros. Isto foi um trabalho de coordenação, de articulação, um grande movimento de solidariedade. As pessoas estão todas realojadas, primeiro numa situação temporária, agora estamos a fazer a mobilização para alojamento mais de caráter definitivo, portanto fazendo o realojamento entre as habitações que nos foram disponibilizadas e analisar a qualidade dessas habitações, as ligações de água, as ligações de eletricidade, as condições do mobiliário, se precisam de pequenas afinações, naturalmente apresentar as habitações às famílias e numa ordem de prioridades para que de facto possa ser feita, digamos, o alojamento em termos, diria, definitivos, até que depois cada um, portanto, de acordo com a sua organização da vida, encontre outras soluções, mas queremos estabilizar isso. Se por um lado tivemos este drama, esta tragédia que devastou vidas, devastou o concelho, que é doloroso, por outro lado também fomos bafejados por uma grande onda de solidariedade que veio de todo lado, veio de Oliveira do Hospital, dos cidadãos de Oliveira do Hospital, veio a seguir da região, veio a seguir do distrito, veio tudo muito rápido, não é? E veio a seguir do país, e veio inclusivamente de Espanha. Ontem estava um grupo de voluntários de Madrid, que, com o apoio da Proteção Civil da comunidade de Madrid, veio aqui ao Oliveira do Hospital trazer bens alimentares, um conjunto de haveres importantes para a recuperação, para o renascer, para o revitalizar do concelho de Oliveira do Hospital. Diria que se por um lado muito ficou devastado, e o principal foram as vidas que se perderam e as famílias que se desestruturaram, e a ansiedade que se apoderou das pessoas, toda esta desestruturação, todo este desgaste emocional que tivemos. Por outro lado, o facto, o impacto que teve nas empresas, porque são as empresas destruídas, são os postos de trabalho afetados, e os postos de trabalho representam famílias, representam rendimentos, representam sobrevivência. São dois grandes desafios aos quais tivemos que fazer face, e é doloroso lidar com eles, mas também tivemos uma grande solidariedade, e devemos fazê-lo. Devemos aqui, em nome do município de Oliveira do Hospital, eu diria em nome da comunidade de Oliveira do Hospital, de todos quantos vivam e sentem esta terra, agradecer esta onda de solidariedade. Aos voluntários, às 4, 5... Por aqui largas dezenas de voluntários. Eu diria que estiveram aqui 4 centenas garantidas, fora aqueles que andaram no território, que andaram no concelho de forma organizada em articulação com as juntas de freguesia, porque vieram movimentos espontâneos de Lisboa e do Porto, do norte do país, que em articulação com as freguesias, porque essas pessoas tinham ligações a essas freguesias, em Lourosa, em Nogueira do Cravo, no Seixo, pessoas que vieram todo o país de forma organizada, se articularam com as juntas de freguesia, fazendo-se chegar bens, tiveram o cuidado de ser, portanto também fazemos o registro desses bens para que verificamos as quantidades e evitar sobreposições. Houve aqui um grande trabalho de coordenação com as juntas de freguesia, com este gabinete de crise para lidar com esta situação toda, com a proteção civil. Ainda continuam a chegar esses bens ou neste momento? Continuam a chegar, ainda há pouco recebi um telefonema que nos queriam fazer chegar medicamentos. E vamos acolhê-los, porque eles são precisos. Vamos continuar a receber, vamos receber mobiliário, porque é preciso mobilar, reabilitar as casas, a componente física, depois é preciso dar-lhe conforto e qualidade para que as famílias nelas possam habitar e possam encontrar paz, possam construir a confiança, possam construir a esperança e voltar à verdadeira normalização das suas vidas. Depois é importante proteger o emprego. Neste momento está a decorrer uma reunião com a CCDR, com o seu secretário de Estado, para precisamente agilizar o procedimento de apoio às empresas e a breve trecho as medidas irão para o terreno, de uma forma simplificada o apoio às empresas, abertura de concursos para reabilitar, abertura de concursos e financiamento para reabilitar as áreas de localização empresarial, entenda-se as zonas industriais. A zona industrial de Oliveira do Hospital foi fortemente afetada, é preciso reabilitar a zona industrial, é preciso dar apoio às empresas para reerguer os seus negócios, para proteger aqueles negócios e para proteger aqueles postos de trabalho. Digamos que está tudo a mexer, está tudo em ação. O que é que mais falta faz? Sei que o município já comunicou que a roupa já será, o vestuário já será suficiente. O que é que mais falta ainda faz aqui neste ponto de recolha? A roupa, os alimentos e determinado tipo de bens permitiram a resposta de emergência. As pessoas precisavam de alimentação, precisaram de ser alojadas, precisavam de alimentação. Pessoas que só tinham a roupa do corpo. Exato. Daí a importância da alimentação, dos bens alimentares, as respostas imediatas, prioritárias. Dar um teto às pessoas, dar-lhes roupa, dar-lhes banho, dar-lhes alimentação. Essa parte foi cumprida de uma forma brilhante e avassaladora com o trabalho de quem dá, e pela generosidade de quem dá e o trabalho de quem esteve aqui voluntário a organizar e a distribuir, a acolher, a organizar e a distribuir. Agora há outro passo, é o passo da normalização. Por isso a importância dos donativos, das doações de mobiliário e pôr as pessoas junto dos sítios que amam e dos sítios que fazem parte da sua vida, que é voltar as pessoas voltarem a cuidar, devolver das suas casas. Para isso, por exemplo, estamos a precisar, como disse, do mobiliário, mas também de bens, de materiais de construção civil. Mas depois há algo em simultâneo, que é as pessoas precisam de cuidar do espaço envolvente à sua casa, voltar aos quintais, aos seus jardins. Pagar as cinzas, não é? Rapar as cinzas, cortar o que ficou, cuidar do espaço envolvente. E todo-se cada um cuidar do seu espaço envolvente. Nós, rapidamente, o verde já está a voltar, porque chuvas, com as primeiras chuvas. Chuvas e com a cinza alimenta o verde. Há o verde a brotar novamente nos pastos, em alguns jardins, nos quintais, já se nota, esta chuva ajudou, que a chuva venha mansinha para evitar deslizamentos de terras e derrocadas que depois destroem as estradas e destroem os rios e destroem as praias fluviais e têm um impacto negativo sobre o turismo e sobre a circulação das pessoas. Mas estava eu a dizer, continuamos a acolher mobílias para mobilar as casas, materiais de construção para ajudar as pessoas a recuperar as casas, mas também alfaias agrícolas, ferramentas agrícolas, as pás, as enxadas, as forquilhas, as machadas, os machados, enfim, enfim, esse tipo de utensílios que nós temos em nossas casas, que nós temos nas nossas garagens, nas nossas lojas, precisamente para cuidar da envolvente das nossas casas. E uma coisa importante, promover o regresso ao campo, promover o regresso à nossa agricultura de subsistência, promover o regresso à agricultura familiar, que é também um meio de sustento e que faz parte do estilo de vida das nossas populações. As pessoas têm o seu emprego na fábrica, no escritório, mas também sempre cuidaram do seu pedaço, da sua quinta, do seu quintal, e é importante também as alfaias agrícolas para ajudar, para limpar nesta fase, porque as pessoas precisam do seu espaço limpo e precisam do seu espaço cuidado, porque lhes dá conforto, dá-lhes esperança que as coisas estão a mudar e que estamos a conseguir reerguer-nos, estamos a conseguir renascer e simultaneamente poderem fazer, para além do cuidado de limpeza, voltar a fazer a agricultura, voltar a cuidar dos terrenos e pôr o concelho todo a mexer. E pôr o concelho todo a mexer, eu volto a pôr o enfoque nesta questão. O preservar, o cuidar dos postos de trabalho. Temos acompanhado os empresários e verificamos que há vontade em reerguer as empresas, há vontade em lutar para reerguer e reabrir as empresas, para cuidar dos postos de trabalho, porque só assim se fixam as famílias e as famílias têm rendimentos para continuar a ter uma vida digna, com esperança e com confiança no futuro. Mais uma vez, em nome da Câmara Municipal, uma palavra de incentivo. Nós vamos continuar a acompanhar, porque hoje foram apresentadas as medidas no Conselho de Ministros de apoio às empresas. Hoje já temos informação mais precisa sobre como vão sair avisos de concurso. É preciso terminar os levantamentos de danos e prejuízos. É preciso que os empresários comecem a pedir orçamentos quanto aos custos associados à recuperação das suas empresas, à reabilitação, seja de pavilhões, de equipamentos, a aquisição dos novos equipamentos para voltar as suas empresas a elaborar. É importante que esses levantamentos sejam concluídos, é importante uma boa articulação com a Câmara Municipal, neste caso com o GDES, com o Gabinete de Desenvolvimento Económico e Social, para que possamos fazer este encontro entre as necessidades dos empresários e os programas que estão a sair da CCDR, para que rapidamente possamos pôr o Conselho a elaborar e a produzir e que as pessoas voltem aos seus locais de trabalho e que volte a haver alegria, o entusiasmo que tem feito Oliveira do Hospital, um Conselho pujante e crescente. E queremos, estamos todos imbuídos desse espírito, os autarcas de freguesia, os autarcas da Câmara Municipal, a comunidade em geral, e pelo aquilo que temos ouvido, percebemos a pancada que os empresários e a angústia que os empresários vivem, percebemos a angústia que os trabalhadores sentem, mas há um ambiente de esperança e ou agora com estas medidas queremos agilizar e aproximá-las das empresas, queremos de facto reerguer o aparelho produtivo, o tecido empresarial de Oliveira, do hospital. No imediato também o município logo criou uma conta solidária. Como é que tem sido a resposta das gentes de todo o país e se calhar até do mundo a este vosso reto? Duas coisas, três notas. De facto, o município criou uma conta solidária, ela tem recebido dinheiro de Oliveira do Hospital, do país, mas também do estrangeiro, da diáspora portuguesa e particularmente da diáspora oliveirense, que está por todo o mundo. Há dias foi-me comunicado que está a decorrer uma campanha de crowdfunding, portanto, de angariação de fundos, por exemplo, na Inglaterra, de gente portuguesa que vive em Inglaterra e que até tem alguns que têm ligações a Oliveira do Hospital. A própria comunidade intermunicipal da região de Coimbra também criou uma conta solidária para angariar fundos, para recuperar estes territórios, para apoiar as pessoas, para apoiar estes concelhos. Agora há uma terceira nota. Houve aquela experiência de Pedrógão e há alguma desconfiança quanto à atribuição de donativos. E eu quero dizer, a conta solidária é gerida pelo município, não é gerida por nenhuma entidade, é gerida pelo município exclusivamente para apoiar aplicar na, portanto, no apoio a pessoas, às populações do Conselho de Oliveira do Hospital. E sobre essa conta serão prestadas até ao cêntimo contas de todo o dinheiro que entrar e onde é que ele foi gasto. Se foi gasto a comprar materiais de construção, se foi gasto a comprar utensílios para a agricultura, se foi gasto a comprar tijolos, ou tintas, ou eletrodomésticos, ou o que quer que seja. Olha, os eletrodomésticos, outra necessidade que temos, os micro-ondas, os fogões, os frigoríficos, etc, etc, as pequenas arcas congeladoras são... portanto, equipamentos eletrodomésticos do dia-a-dia que são muito úteis para quem quer recomeçar a sua vida e precisa destas coisas simples que fazem parte do nosso dia-a-dia, que são indispensáveis para a nossa vida, para guardar os alimentos, para conservar os alimentos, para que todos tenham aquilo que precisam. Há uma certeza, e isto é emocionante. Estamos todos unidos e... há um cordão de solidariedade fantástico que abraçou Oliveira do Hospital. Os cidadãos, a comunicação social, as empresas, as entidades não governamentais, os organismos do Estado, a Segurança Social, a Saúde, a CCDR... As juntas de freguesia, as IPSS, tudo chegou à Câmara Municipal, tudo foi coordenado e, de facto, criou-se aqui um grande abraço solidário, um grande cordão de solidariedade. Isto simultaneamente emociona e simultaneamente merece o mais vivo agradecimento, o mais vivo obrigado, o mais vivo e sentido bem-haja a todos. E nesse aspecto quero dizer... o papel que os oliveirenses tiveram e que todos estes voluntários que se entregaram a esta nobre causa, de facto, é impagável, é louvável a todos os títulos, tudo o que foi feito. E também uma nota para terminar, porque até estou talvez demasiado emocionado, o papel da comunicação social. A comunicação social fez um verdadeiro serviço público, porque fez chegar as necessidades a toda a região e ao país e até lá fora, e permitiu levar a mensagem da desgraça, mas também trouxe consigo a resposta das pessoas e das instituições, e acho que isto demos um grande sinal, fizemos aqui uma grande afirmação como povo que somos. Na hora da dificuldade, tocamos a reunir e focamos-nos todos no essencial, ajudar quem precisa e reerguer quando estamos em escombros. E como pessoa que tem neste momento responsabilidades na Câmara Municipal, só posso dizer obrigado, obrigado, obrigado, e estaria aqui meia hora a agradecer a todas as entidades que foram solidárias com Oliveira do Hospital. E sendo solidárias com Oliveira do Hospital, todos nós hoje temos uma dívida de gratidão para com essas pessoas, que saberemos corresponder no momento em que outros precisem. Isto é viver com dignidade, isto é de facto um orgulho e dá uma grande motivação. Não, é responsabilizante aquilo que se passa, mas dá-nos uma grande motivação como autarcas ter gente e entidades que, de uma forma tão generosa, se entregam a ajudar os outros.